não vou mais me perturbar. Eu preciso me medicar. Florais do doutor Bach, florais do doutor Bach, florais do doutor Bach, florais do doutor Bach. Já é hora de me equilibrar, tomar as contas e me salvar. Florais do doutor Bach, florais do doutor Bach, florais do doutor Bach, florais.